quieta, mangangá. Te afasta pra lá, boi velho nojento. Ei, boi! Ei, cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem eu tô falando? É do corno manso. De quem eu tô falando? É do corno manso. De quem eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que só come uma buceta. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi. Te aquieta, mangangá. Te afasta pra lá, boi velho nojento. Ei, boi! Ei, boi! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem eu tô falando? É do corno manso. De quem eu tô falando? É do corno manso. De quem eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que só come uma buceta. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi.